de rua. Hip hop, essa é minha cultura. Hip hop futurista, deixa o som entrar da tua cabeça pra te informar. Movimento hip hop é movimento forte. Essa cultura verdadeira não se faz por hip hop. Cada dia que se passa, essa nação aumenta. Se levantar com muita fé, esse é o nosso lema. Cultura hip hop na globalização, transmite informação, autovalorização, enorme criatividade e a mental revolução. Sem treino e sem droga, o que liga é união. Rima bem elaborada, uma arma poderosa que deixa os comédia lambendo nossa bota. Break MC, DJ, grafite, arte, preste muita atenção aí. Faça a sua parte, humildade, educação, união contra todos, pilantragem, ganância, coisas que me dão nojo, mas a tal ignorância dos idiotas corrói o coração e eles nunca notam. Estou bem sossegado, curtindo na moral, pra quem desacredita e caia na real. Mando ideia certa pra toda rapaziada nesse som verdadeiro, o rap da quebrada. Pra mim inteligente, digo não se ilude. Hip hop futurista, tenha atitude. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop é fantástico. Hip hop é fantástico. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Cabelo black power, trançado ou careca, boné e calça larga, nosso estilo de guerra. E não só um estilo, se entendo proceder. Hip hop é incentivo, é força, é vencer. Breca o ferro quente, ou tão cuspindo bala. Não quero ver os mano caindo numa vala. A burguesia sempre diz que nós somos bandidos. Vamos provar que não é nada disso. Se informe na leitura, evoluindo o raciocínio. Estude política, hip hop objetivo. Não tem molecagem e nem patifaria. É manifestação, luta por melhorias. Brasil da incerteza que é concretizada. Corrupção prevalece na mó cara lavada. Tudo isso eu vejo consciente, muito esperto. Ainda na bandeira tá escrito ordem, progresso. A desordem é decadente, reflete isso no povo. Assim no dia a dia luto por um mundo novo. Novo, diferente, correrias e glórias. Hip hop tem raiz e não foge da história. Hip hop é fantástico. Hip hop é fantástico. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop é desse jeito, nossa reivindicação. Hip hop é um esporte e é saudável, sangue bom. É beatbox, é a pura inteligência. Não é fichação, totalmente consciência. Pra mim o que mais vira são todos os elementos, cada qual nessa fita, mostrando seu talento. Criando facção, gera mais desunião. Abraço hip hop, vamos ser todos irmãos. Assim o movimento sempre vai pra frente. E quem tá de fora vê que somos competentes. Sem queimar o fio e ficar dando brecha. O que liga é começando, terminando tudo em festa. Respeitando o cidadão, seja como ele for. Não importa sua crença, dinheiro ou sua cor. Levando com dignidade como quer o senhor. Plantando com orgulho, muita paz, muito amor. Não devemos acusar a maioria das pessoas por causa de motrins, quem paga são as boas. Vamos deixar de lado o que não se interessa. Hip hop é dedicação, não é só conversa. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop,